Nescau. É muita vitamina, nota, eu vou falar qual é. Pede pro doutor a vitamina ADE. Geral no movimento, apenas eu sou mais um. Braço gigante, intimida qualquer um. Barra, supino, paralela, abdução. Na praia sem camisa já é moda no verão. Carro socado, braço de fora. As minas chora, os manos chora. Você fala que não, mas cê sabe que é ibope. Braço gigante, prata raro 19. Vê meu braço crescer, é minha alegria. Minha segunda casa é a minha academia. Combinação perfeita, regata, stroll. Meu cordão de prata brilha de acordo com o sol. De segunda a segunda, é tempo de malhar. Juntei meu dinheiro pra comprar minha GH de Anabol, Deca, Durateston. 42 de braço no carro batendo som. O corpo se impõe, a regata vai destacar. Querem saber meu nome? Pedem o meu celular. Primabolan, Agroverim, Durabolim. Quando eu chego lá na rua, as perigas sorri pra mim. Observa a falsidade depois da testosterona. Na rua é mó sucesso, na praça é mó fama. Rivomec, Deposteron, Equipox. O peso do braço rebaixa a mola do meu choques. O que o cara não faz, a vaidade mata. Mas enquanto não mata, o meu corpo se destaca. Clenbuterol, Silimarina, Sinomel. Vê se nesse Natal pede uma Deca pro Noel. Bodenona, Clomide, Rosfé. Ultimamente na minha rede tá chovendo de mulher. Somatropina, 5-6 é pra rachar. Quanto cê mais toma, muito mais cê quer tomar. O braço tá dormente, agora vê se aguenta. O braço vai crescendo, a agressividade aumenta. O organismo rejeita, mas os moleque aceita. Aliança fiel, outras palavras uma seita. As gostosas fica louca, vagabunda já bicou. Ultimamente eu dou aula pro instrutor. O mundo é assim, aparência é tudo. Braço grande, um pisante, colar de vagabundo. Cê pensa que é só malhar, pouco adianta. O que cresce, o que cresce, natural é planta. É tudo muito rápido, é tudo muito cedo. Vagabunda cai matando, os moleque quer o segredo. Que eu ganhei, com isso cê fica me perguntando. Uma galego, uma morena, as ruivas já tão me amando. Depois do resultado, namora é difícil. Meu trabalho é beijar, ir pra cama é ofício. Meu carro tá no chão, meu braço lá em cima. Observa as cachorras rindo pra mim na esquina. 42 de braço é perfeição. As mina tão na atividade, vão comer na minha mão. Não dou desconto, sustento ou sustentação. Quer tomar coisa barata, injeta caldo de feijão. Peito definindo, as mãos cheias de calo. A parada não é pra pônei, é claro, é pra cavalo. Vinho na taça, óleo no braço. Cada corpo é um corpo, cada caso é um caso. As mina malha bumbum, eu olho, dou um zoom. Se der mole é só chegar, não tem problema algum. Aro 19, peito rasgado. Em frente a boate e os moleque alucinado. Regata estourando a carreta pra esculachar. Boné de lado, ajuda a deschavar. Mó sucesso na noite, imagina lá no posto. 230 gramas eu carrego no pescoço. Tem os moleque que me tira, é nóis, tô de saída. Fica puto com Hungria que ele rouba sua amiga. Quem não quer se destacar, em meia multidão. Com prata, ouro, diamante, jaquetão.